pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E sempre quando eu prego sobre o poder do sangue de Jesus, três coisas acontecem. Primeiro, o inferno se abala, o inferno treme, o inferno recua, o diabo é derrotado. Quando eu prego sobre o sangue de Jesus, vidas são libertas, vidas são restauradas, vidas são levantadas. Quando eu prego sobre o poder do sangue de Jesus, enfermos são curados, cancerosos são limpos, paralíticos andam, e a glória de Deus se manifesta. Sangue bom, sangue bom de Cristo. O amor do Pai é bem maior que amores que eu já tive. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. Liberta-me do mal e do pecado, eu estou livre. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. O amor do Pai é bem maior que amores que eu já tive. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. Liberta-me do mal e do pecado, eu estou livre. Com amor que enfrenta até o inferno, ele prevaleceu. Foi pela minha vida e também pela sua. Foi pelos meus pecados, moedas para Judas. Levou com ele o sofrimento que me traz a paz. Trouxe minha esperança e um vinho novo que me satisfaz. Não vejo mais fracasso, agora é só vitória. Apagou o meu passado e reescreve a minha história. Na trajetória, com a fé, o sangue bom, alcança o selo da promessa, com Deus da aliança, que pela herança resista ao tentador e nego. Não somente por palavras, mas vivendo o que prego. Foi lavado e restaurado pelo sangue carmesim. No calcanhar que esmaga a cabeça da serpente, num ato de bravura de um coração valente. Aperta o eixo e os extremos, aproxima os espaços. Kairos e alta voltagem, tamo junto, estreitos laços. Comprados pelo sangue, cegue os loucos no propósito. Jesus Cristo não teve remorso, se provou que é um dos nossos. Juna e periferia até as ruas da Samamba. A quebrada que tem dono e Jesus é quem comanda. E quando manda, toma o som, a caixa, o microfone. Usa até o sangue bom que fala em seu nome. Vivendo no tempo de Deus, aprendendo que nem tudo é só malandragem. O crime te traga, te masca, te gospe, te ilude, promete uma falsa vantagem. Na mira do cão, já estive na mão daquele que com a boca te aperta. Mas fui resgatado pela providência que cura um enfermo e o cativo liberta. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. O amor do Pai é bem maior que amores que eu já tive. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. Liberta-me do mal e do pecado, eu estou livre. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. O amor do Pai é bem maior que amores que eu já tive. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. Liberta-me do mal e do pecado, eu estou livre. Abram alas para vossa majestade, honrado de poder, glória e autoridade. O inferno estremece sempre que ele manda. Você dizer ao paralítico, levanta e anda. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante a glória do meu Senhor, até Satanás se prostrará. Causa do nome de Jesus, a santa glória é de Jesus, a vitória é de Jesus, pelo sangue de Jesus. O mar vai ter que abrir, a muralha vai cair, os inimigos vão fugir quando o Senhor te ungir. Não há limites pra se alcançar o que se quer, pois a vitória só depende de você ter fé. Por mais que venham as provações, lutas e perseguições, brigas ou mentiras levam as decepções. Eu oro em nome de Jesus, acredito em meu Jesus, vivo para o meu Jesus, tudo meu é de Jesus. O mundo pode desabar ou acabar, mas minha vida vai continuar a te adorar. Eu quero é te adorar, nasci pra te adorar, só pra te adorar e te adorar. Pelo sangue de Jesus, mudei meus pensamentos, pois eram tão mesquinhos, muito maus e violentos. Na neura o tempo todo, alimentando o trauma, eu quase destruí meus sonhos e a minha alma. Ouvi dizer que só Jesus pode me salvar. Daí pra frente as coisas começaram a mudar. Hoje sigo a Jesus, minha paz está garantida, pois ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mudei Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Outro Deus não há. Sou teu Criador, teu Deus único Senhor, único Salvador. O seu poder está acima de todas as leis. Um Deus que derruba reis e levanta reis. O adore com amor, o adore com vontade. Adore ao Pai em espírito e em verdade. No tempo da lei, quando o sacerdote oferecia sacrifício no altar, o Senhor respondia com fogo. Hoje, quando aclamamos ao sangue de Jesus, Deus nos responde do céu, abençoa o seu povo e nos revela sua glória. A honra é de Jesus, adore a Jesus, a plenitude, a felicidade é Jesus. Vivas pra Jesus, a verdadeira luz, venceu a própria morte, pois ele é Jesus. Obrigado Jesus, eu te amo Jesus, glórias sejam dadas pelo sangue de Jesus. O amor do Pai é bem maior que amores que eu já tive. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. Liberta-me do mal e do pecado, estou livre. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. O amor do Pai é bem maior que amores que eu já tive. Sangue bom, sangue bom, sangue bom de Cristo. Liberta-me do mal e do pecado, estou livre.